Né não, WD? É isso aí, meu irmão, é daquele jeito, tá ligado? Tem tudo falando mal aí. Pode crer. Mas eu tô cagando e andando, e você? Olho grande só faz nos fortalecer. Pode crer. Então, é daquele jeito. Correria. É isso aí, moleque, é nós mesmo. Sai pra lá, zoião. Pode crer. Tem bicudo criticando o som do bicudo. Fala que meu som não presta, é tipo sem conteúdo. Meu som não pode prestar, mas pelo menos tento. Não cresço zóio em ninguém, isso é nojento. Pelo jeito você tá cheio de talento. Na magia da inveja você é 100%. Nunca te vi, compadre, num pacote de suco. Nunca me viu, mas fala mal e é isso que me deixa puto. Vagabundo está pior que velha. Fofoqueira faz o seguinte, faz seu corre. Esquece a vida alheia, só escuta a Luda Cristo, Bacli ou Romeu. Rap nacional só presta se for o seu. Se expira em gringue, fala mal da minha letra. Mas tique na sua boca, seu cara de... Cada um faz o seu corre, cada um na sua função. Tá vacilando, maluco, tá tirando os irmãos. Fala mal de todo mundo, só você é perfeito. Vira saco, maluco, e pula no meu peito. Trabalho todo dia, eu tento evoluir. Não espero milagre do céu na minha cabeça cair. Não perco tempo falando de fulano e ciclano. Enquanto você fala merda, o meu barco está andando. Maluco igual você, o movimento complica. Sai, vai morrer pra lá, zica. Eu não ligo, dizendo que meu rap é som de bandido. O seu olho seca a ruda, mas não vai me secar. Pra esses problemas, eu sei me preparar. Um banho de erva, aquele descarrego. Com tanta falação, eu fico até com medo. Dá uma risadinha, tipo debochando. Fala mal de fulano e ciclano. Cuida da tua vida, que da minha cuido eu. Me pergunta todo dia o que o rap me deu. Quer falar mal de mim e mora de favor? Se comeu o almoço, foi horrores que ajudou. Se pra mulher já fica mal, pro prominente conto. De orelha em pé, se fingindo de sonso. Se faz de amigo, seu apelido é Caim. Fofoqueiro X9, sempre tem o seu fim. É por isso que eu falo, maluco aí. O nosso som não presta, mas é o deles que não toca. Vai vendo como é que é. Se eu canto o bicudo, o maluco comenta. Se eu estou no palco, a inveja aumenta. Até da minha roupa tô falando mal. Se eu fosse ligar, eu estava no sal. Dá licença, vagabundo, sai pra lá, cabra de peia. Fofoca e inveja devia dar cadeia. É aquele vai e vem, aquele leve e traz. Fala de mim pra você e de você pros demais. Amigo, na real, tô escolhendo no dedo. Quando eu vejo a trairagem, eu dispenso logo cedo. Apesar dos pesares, continuo de pé. Com fé, muita fé, sabe como é. Pacificadores, rap nacional. Tomei um banho de arruda misturado com sal. Me mira, mas me erra, vê se não complica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep bicudo.